novinha. Hoje é o dia de sair à noite na balada pra dançar. Quer, ela quer quebrar. Quer tomar uísque, sarra bunda, vem pra cá. Passa tudo, logo, logo, logo, logo. Passa tudo, passa tudo. Eita! Sarra na pista novinha. Vambora, sarra na pista novinha. Sarra na pista novinha. Vem que vem. Vou sarra na pista novinha. Vem que vem. Vamos aí! Faça tudo, logo, logo, logo, logo. Faça tudo. Sarra na pista novinha. Que é isso? Sarra na pista novinha. Sarra na pista novinha. Sarra na pista novinha. Novinha, hoje é o dia de sair à noite. Jonathan Dalmades, especial Carnaval 2017. Faça tudo, logo, logo, logo, logo, faça tudo. Solta o barulho! Sarra na pista novinha. Sarra na pista novinha. Então, sarra na pista novinha. Sarra na pista novinha. Oi! Faça tudo, logo, logo, logo, logo, faça tudo, faça tudo. Então, sarra na pista novinha. Sarra na pista novinha. Que swing! Sarra na pista novinha. Sarra na pista novinha. Faça tudo, logo, logo, logo, logo. Faça tudo, logo, logo. Jonathan Dalmades, especial Carnaval 2017. Ouvindo alguém me chamar pra fazer um som que a galera vai gostar. Se tá gostoso, pra que acelerar? Se a mulherada gosta do solinho devagar. Eu tô ouvindo alguém me chamar pra fazer um som que a galera vai gostar. Se tá gostoso, pra que acelerar? Se a mulherada gosta do solinho devagar. Vem que vem! Tu manda descer bem devagar, bem devagar. Eita só! Bem devagar, bem devagar, bem devagar. Bem devagar, descer bem devagar. Bem devagar, bem devagar. Agora sobe com gentil. Sobe novinha, vá, vá, vá. Subindo, vai. Bem devagar, bem devagar. Bem devagar, bem devagar, bem devagar. Que delícia! Bem devagar, bem devagar. Bem devagar, bem devagar, bem devagar. Sucesso! Solta o parego! Essa é nova, hein? Pra fazer um som que a galera vai gostar. Se tá gostoso, pra que acelerar? Se a mulherada gosta do solinho devagar. Eu tô ouvindo alguém me chamar pra fazer um som que a galera vai gostar. Você sabe que você gosta, né? Se tá gostoso, pra que acelerar? Se a mulherada gosta do solinho devagar. Vou mandar descer bem devagar, bem devagar. Desceu bem devagar. Arrasou! Que é isso? Bem devagar, desceu bem devagar. Bem devagar, bem devagar. Agora é a hora que todo mundo sobe. Sobe com jeitinho, vai, sobe com jeitinho, vai. Sobe! Subiu bem devagar. Bem devagar. Vem devagar, vem devagar, vem de que swing! Vem devagar, vem devagar, vem devagar, vem devagar, vem devagar, vem assim. Vou mandar descer bem devagar. Mulheres do poder! vocês. Mulheres unidas jamais será vencida. Quem é poderosa? A mão em cima e canta. De pegar uma praia e acender a marquinha, vamos casar na balada. É hoje, hoje é tudo de manhã, no comando só de solteirinhas. A baladinha promete. Todo mundo! Eu desço o combo de uísque com a marula. A voz do povo é a voz de Deus, oi! Todo mundo cresce. Parceiro que é parceiro, fortalece. lado. Pros inimigos, é pros amigos. Pros inimigos, é pros amigos, é tudo. Pros inimigos, pros amigos, pros inimigos. Tudo ou nada, tudo ou nada, tudo ou nada, tudo. Ou pros amigos é tudo, pros inimigos é nada. Fortalece, chega junto, todo mundo cresce. Vou mandar, vou mandar, vou mandar. com o seu charme. Sabe que é cheirosa. Ela é demais. Deixa o... A voz do povo, a voz de Deus. Quero ouvir, quero ouvir. Maravilha. Inteligente é ela, sarada. Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, vem! Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela. Se liga no fim, é ela, é ela. Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão. Bota a cabeça, bota a cabeça. Envolvido que nada, tropa inteligente, investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente. Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta. Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas. Na balada eu tiro onda, boto dedo na mesa. Pras mulheres tem xandão e um balde cheio de cerveja. Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer. Se for pra morrer o dia, que seja de mulher. Pra morena de ser, pra família de Deus. Pra morena de ser, devagar e sem pressa. Jonathan, da Londres, especial Carnaval 2017. Pra morena de ser, pra família de Deus. Pra morena de ser, devagar e sem pressa. Ei, ei, ei, ei. Vem com nós, vem com nós, vem com nós. Envolvido que nada, tropa é inteligente. Investe firme na verdade, esqueci o nome com a gente. Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta. Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas. Na balada eu tiro onda, black label na mesa. Pras mulheres tem xandão e um balde cheio de cerveja. Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer. Faz o L, faz o L e sai do chão com o pó. Com a morena que cê pra cima. Com a novinha, que é isso, Salvador. Envolvido que nada, a tropa é inteligente. Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente. Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta. Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas. Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa. Pras mulheres tem xandão e um balde cheio de cerveja. Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer. Bota a mão pra cima e sai do chão, bumbora, vem, vem, vem. Bota pra cima. Pra morena, cheio, cheio, cheio. Pra morena de senta, pra virada que quebra. Vem com nós, vem com nós, vem com nós. Pra morena de senta, pra virada que quebra. Pra morena que senta, devagar e sem pressa. Tropa inteligente, investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente. Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta. Foi papai que me ensinou. Na balada de roda, Jack Daniels na mesa. Das mulheres tem xandão e um pau de chile e cerveja. Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer. Se for pra morrer o dia, que seja de mulher. Vou pra morena de seda. Bota a mão pra cima e vem. Na morena de sempre, com a viola que quer. Com a morena de sempre, devagar e sem pressa. Senta na viola que quer. Outra lourinha que senta devagar. desse jeito, hein? Chega, vem curtir o swingão, que é pra bater no paredão. Pega seu combo de uísque, abastece, sente o pancadão. Quebra tudo, vai no chão, porque o chão é o limite. E que swing gostoso da viola com baixo, de baixo, de baixo. No solinho do muchacho, chama na desfora. Jonathan Downloads, especial Carnaval 2017. Para no meio, para no meio, para no meio, para no meio. E que swing gostoso da viola com baixo, de baixo, de baixo, embaixo, embaixo. Especial Carnaval 2017. E papai pede, e mamãe faz. Sacanagem, tá bom demais. O clima esquentou, a química bateu. Apague a luz, quem manda aqui sou eu. No cai da noite a cama balança. Eu meto dança, eu meto dança. Condicione do muchacho. Give me sua idade, cantante. Da carita. E papai pede, e mamãe faz. Sacanagem, tá bom demais. O clima esquentou, a química bateu. Apague a luz, quem manda aqui sou eu. No cai da noite a cama balança. Eu meto dança, eu meto dança. Eu meto dança, eu meto dança, eu meto dança. Obrigado, então, tchau, tchau. Vai cair na violeira, viu, muchacho? É nóis, papá. E papai pede, e mamãe faz. Sacanagem, tá bom demais. E o clima esquentou, a química bateu. Apague a luz. Tá legal, tá legal. Olha o balanço, olha o balanço. Eita. Música Jonathan, download especial Carnaval 2017. Você também vai participar do que, Jamaica? Do desafio, ah, tá, do manequim. Você. No meu comando todo mundo vai parar. Vamos congelar esse Brasil, hein? É desse jeito que vai. Com certeza, Jamaica. O desafio do manequim. No meu comando todo mundo vou vai parar. Gostei, gostei, gostei, gostei. Todo mundo quebrando. Já pensou quebra, isso no carnaval, quebra, Jamaica? Quebra, Brasil! É por aí, meu irmão. Com certeza. Te amo, eu faço muito, Jamaica. Essa é a modinha. Com Jamaica, essa é a modinha. Com gelo na cabeça e também a cinturinha. Cuidado, cuidado. Pra não ficar muito carnaval, meu irmão. Vambora. E o Brasil congelou. A criançada congelou. Compadre Washington congelou. Tô parado, tô parado. E a família congelou. Vambora, vambora. Paralisou. Vambora, vambora, quebra tudo, vai. Paralisou. Esse Jamaica é muito legal. Paralisou. Olha mais uma que é sucesso nesse verão. Pisada elétrico. Pra cima, pra cima. 2017. Chama nesse carnaval. Se meu pior, tô beijando. Se me olhou, chego logo. A mulherada tá gostando do jeito que eu gosto. Suas mães já tão sons. Eu não tô nem ligando. Segura sua mulher que se deu mole eu tô pegando. Ô pior, tô beijando. Se me olhou, chego logo. A mulherada tá gostando do jeito que eu gosto. Suas mães já tão sons. Eu não tô nem ligando. Segura sua mulher que se deu. Mas o que é meu é meu. O que é dos outros é nosso. O que é meu é meu. O que é dos outros é nosso. O que é meu é meu. O que é dos outros é nosso. Eu sou raparigueiro. Posso ser que assim eu gosto. Mas o que é meu é meu. Download especial Carnaval 2017. Se meu pior, tô beijando. Se deu mole, eu chego logo. A mulherada tá gostando do jeito que eu gosto. Suas mães já tão sons. Eu não tô nem ligando. Segura sua mulher. Se deu mole, eu tô pegando. Se meu pior, tô beijando. Se me olhou, chego logo. A mulherada tá gostando do jeito que eu gosto. Suas mães já tão sons. Eu não tô nem ligando. Pisada elétrica, faz assim. Mas o que é meu é meu. O que é dos outros é nosso. Sucesso nesse verão! Bombas! sua gostosa. Para meu parceiro Rony da W Eventos. E a pisada tá lançando para todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulherada gosta. Eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing pra tocar no paredão. Pisada tá lançando para todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulherada gosta. Eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing pra tocar no bar. Vai, toma, toma. Toma sua gostosa. Toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma sua gostosa. Pisada tá tocando para todas as gostosas. Eu disse toma. Especial Carnaval 2017. E a pisada tá lançando para todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulherada gosta. Quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing pra tocar no paredão. A pisada tá lançando para todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulherada gosta. Eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing pra tocar no paredão. Vai, toma, toma. Toma só gostosa. Toma. Sua gostosa, toma, toma, toma sua gostosa. Pisada tá tocando para todas as gostosas. O quê? Toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma sua gostosa. Pisada tá tocando para todas as gostosas. Hora da sete corações de Jaguaribá. Márcio Cedejo, Salitre e Candiré. Eu te amando e quero só você. E seu marido que está procurando de anos pra gravar. Eu já vi pensamento, ele anda dizendo que vai me matar. Imagine se ele soubesse que eu passo contigo quando eu passo amor. Eu lhe passo de laranja, eu chupo você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse que eu passo contigo quando eu passo amor. Eu lhe passo de laranja, eu chupo você todinha e você gostou. Vamos embora, amor. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Deixa esse cara, por favor. Lucas Cotô. E vamos embora, amor. Deixa esse cara, por favor. Downloads, especial Carnaval 2017. E tá ficando complicado demais, não dá pra entender. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você. E tá ficando complicado demais, não dá pra entender. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você. O problema é seu marido que está procurando. Eu já fiquei sabendo, ele anda dizendo que vai me matar. Imagine se ele soubesse que eu faço contigo quando eu faço amor. Eu me passo de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse que eu faço contigo quando eu faço amor. Eu me passo de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou. eu não voltei. Alô, Brasil! Vigila! E você pediu celulares. saquei a garrafa de uísque pra dar um pedido no meu coração. Safado, aprende ligeiro, ficou viciado, Luiz sem gelo. Tem choro, só presa, nem mago no meu repertório, não tem desespero. Eita, mundinho pequeno, que nunca deu voltas em vão. Hoje é você que tá sofrendo, vai continuar sofrendo. E o mesmo não me deu. Especial Carnaval 2017. Que a noite não apareceu. Na sequência de dar risada e falar isso é baixo. Logo você. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou pro Mandela. Fui, partiu pra onde? É pro Mandela. Eu tô obrigado com a mulher, então vou pro Mandela. Fui, partiu pra onde? É pro Mandela. Fui, partiu pra onde? Pra Mandela. Bora, Léo, Gregório, tamo junto. Rogério, sou de cá. Machado, Mucurife, Neto, Mistral, meu patrão. Minha mulher começou a discussão. É claro, não dei atenção. Peguei o meu celular e dei WhatsApp, falei com os irmãos. Ela não deu onde era o rolê. A noite ia comparecer. As aguentas deram risada, falaram, isso é baixo. Vai você. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou lá pro Mandela. Tendo graça, partiu lá pro Mandela. Fui, partiu pra onde? É pro Mandela. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou lá pro Mandela. Fui, partiu pra onde? É pro Mandela. Especial Carnaval 2017. Deixa com véi. Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você. O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer. Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você. O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer. Eu já falei com Deus que não vou te deixar. Vou te levar pra onde e pra qualquer lugar. Já fiz de tudo pra não te perder. Oi, arerê. O love, o love, o love com você. Arerê. O love, o love, o love com você. Com você, ei, ei. Arerê, love, love, love com você, ei, ei. Oi, arerê, Carnaval 2017. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar, só quero amar. Espero para ver se você vem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser feliz no ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, feito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Espero para ver se você vem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. Semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, igual o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Ainda é gostoso. Pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, vem comigo mesmo. Pega da massa, é a nova sensação. Demorou essa galera que curte o Najibão. E vem com nós, vem no meio do salão. Abre o porta-malas e pode aumentar o som. Chama a galera pro meio do salão. Eu quero ver todo mundo fazendo. E chama a galera lá pro meio do salão. Eu quero ver todo mundo testando a coordenação. Mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro. Não mexe, mexe, vai, vai, vai. Pra frente, pra trás. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, vai, xinguei. Jonathan Downloads, especial Carnaval 2017. Olha, Gabriel e Joias. Não mexe, mexe, vai, tá gostoso. Pra frente, pra trás, de um lado pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, vem comigo. Pega da massa, é a nova sensação. Demorou essa galera que curte mais de mão. E vem com nós, se tá achando bom. Abre o porta-malas e pode aumentar o som. Chama a galera lá pro meio do salão. Eu quero ver todo mundo testando a coordenação. Chame a galera lá pro meio do salão. Eu quero ver todo mundo testando a coordenação. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás. Não mexe, sensualiza, vai, vai. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente e pra trás, pro lado e pro outro. Esse é o Swing do Brasil. Ó, Bahia, Deus de Gomes, Agostinho na matéria. Vamos embora, meu rei. carnaval. Jonathan Downloads, especial carnaval 2017. Esse é mais um do repertório novo. Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal. Bateria acabou, adeus vida social. Se quiser me encontrar, tô no mesmo vazio, na avenida principal, sentado na mesa sozinho, esperando a saudade sair do meu peito, ou alguém me fechar a cadeira pra me consolar. Mas tá demorando, eu já tô na sétima, quase esperando a oitava sem gelo, pra ver se arranco um terço de você de mim. E a parte de você que sobra vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar. Pode demorar, mas a parte de você que sobra vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar. Pode demorar, mas ainda deixo de te amar. Bom demais, maravilha, meu rei. Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal. Bateria acabando, adeus vida social. Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho, na avenida principal, sentado na mesa sozinho, esperando a saudade sair do meu peito, ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar. Mas tá demorando, eu já tô na sétima, nós esperando a oitava sem gelo, pra ver se arranco um terço de você de mim. E a partir de você que sobra vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar. Pode demorar, diga, diga, vem, vem, vem. E a parte vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada tosse que eu tomar, cada boca que eu beijar. Pode demorar. Eu já tô na oitava dose. Assim, às vezes dói sim, mas sem você não dá não. Eu já tentei fugir desse amor, mas sempre volto atrás por te amar demais. Melhor é encarar você, você fugir vai ser pior. Quero é mais ficar contigo, ser amante, ser amigo, viver eternamente esse amor. Te amo sim, sim, se não adianta eu mentir pra mim. Tu me acordo pensando em você, e sem esse amor não sei viver. Te amo sim, sim, se não adianta eu mentir pra mim. Tu me acordo pensando em você, e sem esse amor não sei viver. Você me ganhou. Jonathan Downloads, especial carnaval 2017. E vem com amor, te amar assim. Às vezes dói sim, mas sem você não dá não. Eu já tentei fugir desse amor, mas sempre volto atrás por te amar demais. Melhor encarar você, você fugir vai ser pior. Quero é mais ficar contigo, ser amante, ser amigo, e viver eternamente esse amor. Canta junto, tchau. Te amo sim, sim, se não adianta eu mentir pra mim. Tu me acordo pensando em você, e sem esse amor não sei viver, não. Te amo sim, sim, pensando em você. E sem esse amor não sei viver. Você me ganhou. Você me ganhou. Te amo sim. Você me ganhou. Te amo sim. Você me ganhou. Sou todo seu. Você é só minha, né? Te amo sim. Você me ganhou. Deixa eu te amar, me libera, nega. Com quem eu vou te sentir, me libera, nega. Pega o lodo, eu vou te dar um beijo. Depois eu te dar mais um, mais um, ou mais um. Eu vou te dar um beijo. Depois eu te dar mais um, novinha. Mais um, ou mais um. Eu vou te dar um beijo. Depois eu vou mudar meu status. Vou botar namorando. Tá com o mundo inteiro sem vergonha que eu te amo. Vou mudar meu status. Vou botar namorando. Pro mundo inteiro sem vergonha. Vou me libera, nega. Deixa eu te amar, me libera, nega. Novinha, vou te sentir. Me libera, nega. Vem pro bolo tu. Eu vou te dar um beijo. Depois vou te dar mais um. Mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo. Depois vou te dar mais um, novinha. Mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo. Depois vou te dar. Eu vou mandando no espaço. Vou voando com os braços. Vou cheirando seu cangote. Vou brincando de amasso. Você tá jovem, novinha, eu tô também. Quando estiver idosa, te juro, amado. Me libera, nega. Deixa eu te amar, me libera, nega. Novinha, vou te sentir. Me libera, nega. Vem pro mundo, eu vou te dar um beijo. Depois eu te dar mais um, mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo. Depois eu te dar mais um, novinha. Eu vou te dar um beijo. Depois eu te dar mais um. Downloads, especial Carnaval 2017. Vou mudar meu status, vou botar namorando. Grita pro mundo inteiro sem vergonha que eu te amo. Vou mudar meu status, vou botar namorando. Grita pro mundo inteiro sem vergonha. Vou me libera, nega. Deixa eu te amar, me libera, nega. Novinha, vou te sentir. Me libera, nega. Vem pro ovo tu, eu vou te dar um beijo. Depois vou te dar mais um, mais um. Mais um, eu vou te dar um beijo. Depois vou te dar mais um, novinha. Eu vou te dar um beijo. Depois vou te dar mais um. Me libera, nega. Deixa eu te amar, me libera. Ô novinha, vou te sentir. Me libera, nega. Vem pro Olodum. Eu vou te dar um beijo. Depois vou te dar mais um. Novinha. Trair é fácil. Difícil aguentar as consequências. Então chora. Chora que hidrata, bebê. Trair é fácil. Difícil é aguentar as consequências. E chora, chora que dá. Eu quero ver quando passar essa ressaca e perceber o tamanho da burrada. Trair é fácil. Difícil é aguentar as consequências. A dor que eu tô sentindo já passa. Mas a sua vida vai ser no boteco. Bebendo, sofrendo, chora que dá. Trocar um amor tão bonito. A gente já falava em casamento, mas graças a Deus que tive esse livramento. É. Como é que foi? Eu sempre acreditei que me amava, mas eu tô vendo que quebrei a cara. Eu tô de cara, que decepção. Que papelão. Mas nada como um dia faz o outro. Fique tranquilo, não vou dar outro. Você não merece tanta atenção. O meu desprezo é o seu prêmio de consolação. Vem, vem. Trair é fácil. Difícil é aguentar as consequências. Fechou. sequência. A dor que eu tô sentindo dia passa, mas a sua vida vai sendo boteco, bebendo, sofrendo, chora que droga. Especial Carnaval 2017. Rachada todo dia após o outro. Fique tranquilo, não vou dar outro. Você não merece tanta atenção. O meu desprezo é o seu prêmio de consolação. Trair é fácil. Se quiser aguentar as consequências, vê, chora, chora que trata. Eu quero ver quando passar essa ressaca e perceber que o tamanho da voz. Sentindo de faça, mas a sua vida vai ser no boteco, bebendo, sofrendo, chora que trava, partiu, né? Aí é fácil, difícil aguentar as consequências. Então, chora, chora que trava. Eu quero ver quando passar essa ressaca e perceber o tamanho da burrada. Vem, vem. Aí é fácil, difícil aguentar as consequências. A dor que eu tô sentindo já passa, mas a sua vida vai ser no boteco, bebendo, sofrendo, chora que trata, bebê. Vai lá. Eu só saio de mexer. Vai! Oh! chicleteiros. Te olhei, você me olhou. Agora minha Jonathan, download especial Carnaval 2017. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada e que diria que do carro agora até tirei meu som. Joga a mão e me vem. Quem me viu, se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. Eu disse quem me viu, se disse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora essa sorveteria. Sou eu e ela me diria que o cachaceiro virou homem de família. Alô Flavinha, alô Emil, alô Iana, minha princesinha, papai te ama, minha flor. Tá legal, se mora bem, amém? Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada, quem diria que no carro agora até tirei meu sonho. Joga essa mão e se me vem. Quem me viu, se disse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Trocou a noite pelo dia. Eu disse quem me viu, se disse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora essa sorveteria. Sou eu e ela que diria. Eu disse quem me viu, se disse hoje não acreditaria. E o cachaceiro virou homem de família. Tocou a noite pelo dia. Eu disse quem me viu, se disse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora essa sorveteria. Sou eu e ela que diria. E o cachaceiro virou homem de família. O cachaceiro virou homem de família. Vamos embora. E o cachaceiro virou homem de família. A chegleteira. Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa. Quando vi, não era dono, imagina, nem do meu coração. Me se importou com o tamanho do estrago, só esperou virar uma união estável pra me mandar a intimação. Joga a mão e se me vem, me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os bordão. Finaliza o coração, a sentença mais sofrida, seu juiz é quem tá ama essa bandida. Me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os bordão. Finaliza o coração, a sentença mais sofrida, seu juiz é quem tá ama essa bandida. Vamos embora, venha, venha, oh! Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber. Vamos embora, achei credeiros. Chegou sem avisar, entrou sem bater, fez acreditar que eu era tudo pra você. Jonathan, dá um bom dia. Especial Carnaval 2017. Meu coração desimportou com o tamanho do estrago, só esperou virar um união estável pra me mandar a intimação. Joga a mão e se me vem. Me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os bordão. Finaliza o coração, a sentença mais sofrida, essa juíza que ainda ama essa bandida. Ordinária, me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os bordão. Finaliza o coração, a sentença mais sofrida, essa juíza que ainda ama essa bandida. Me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os bordão. Finaliza o coração, a sentença mais sofrida, essa juíza que ainda ama essa bandida. Me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os bordão. Finaliza o coração, a sentença mais sofrida, essa juíza que ainda ama essa bandida. Já tô curado, me curei da pindaíba, é. O assunto é a chicleteiros, maravilhosa. Vê que tem, você pediu, então toma, toma, toma. Vovó! Pá, eu, pararararararar. saudades de você. Vem, me ensina a perceber os segredos desse amor. Pequena, quero tanto te dizer que eu não vivo sem você. O segundo é você quem vai virar. Bota fogo, bota fogo, vai, vai, vai. Bota fogo na minha vida, bloquinho dos coqueiros. Já não temos mais saída. Não me diga não. E pra ficar tudo perfeito. Pra ficar tudo perfeito. Vem viver essa paixão, uma durinha. Uma durinha só. A voz do povo é a voz de Deus. Boa, boa, quero ouvir. Jonathan Downloads, especial Carnaval 2017. Quero ter os teus amassos. Vem voando. Voa, voa. Vem depressa pro seu ninho. Pois ninguém vive sozinho. Levanta essa mão, Sobral, bate sua palma. Hoje é festa, meu povo. Eu, paranaranaraná, paranaranaraná, paranaranaraná. Pá, eu, paranaranaraná, paranaranaraná, paranaranaraná. Canta assim, canta comigo assim, ó. Amor, que saudade de você, diz. Vem, me ensina a perceber os segredos desse amor. Agora todo mundo cantando pequena, pequena, vai. Pequena, quero tanto te dizer que eu não vivo sem você. Um segundo é você quem faz virar. Joga pra cima, tá lindo demais. Bota fogo na minha vida pra aquecer meu coração. Já não temos mais saída. Não me diga não. E pra ficar tudo perfeito, pra ficar tudo perfeito, vem viver essa paixão. Uma durinha só. Não faz farão. Boa, boa. Meus braços, quero ter os teus amassos. Voa, voa, vem depressa pro seu ninho. Pois ninguém vive sozinho. Essa energia que só sobra alguém, só vocês têm. Eu, paranaranaraná. Alegria no pedaço, bandana tá na área. Pá, eu, paranaranaraná. Ô, minha linda, paranaranaraná. Paranaranaraná. Downloads, especial Carnaval 2017. E meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois atrás de Noé. Olha bem, meu amor, final da odisseia terrestre. Sou Adão, prepara pra subir. Sai desse show, minha pequena Eva. O nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. E voando bem alto. Me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre com seu corpo e me dá força pra viver. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha bem, meu amor, o final da odisseia terrestre. Eu sou Adão. Sai do show, meu povo, vem! Minha pequena Eva, sim! O nosso amor, a última astronave. Além do infinito eu vou voar. Eu vou voar sozinho com você. E fumando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre com seu corpo e me dá força pra viver. E pelo espaço de um instante, que afinal não é nada mais que um céu azul pra gente voar. Sou pro Rio, Beirute ou Madagascar. Toda a terra reduzida a nada, nada mais. Minha vida é um flash de controle por dois antiatômicos. Olha bem, meu amor, o final da odisseia terrestre. Atenção, Sobral, eu quero que você saia do chão. Saia aí, minha pequena Eva. O nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar. Eu vou voar sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre com seu corpo e me dá força pra viver. Minha pequena Eva, o nosso amor, a última astronave. Além do infinito eu vou voar. Eu vou voar sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre com seu corpo e me dá força pra viver. Vambora com a bandana, Sobral. Coisa linda.